Aracaju. Ela passou, deixando um sorriso no chão, dando um banho de beleza nos meus olhos. Aí começou o verão, mil cores pintando o painel, Copacabana. Ela parou numa loja de disco e escutou uma canção que eu fiz pra ela, que a minha mensagem de amor é tudo que eu tenho pra dar. Chorei de amor, eu sei. Um chope pra distrair, um chope pra distrair, um chope pra distrair. Ela passou, deixando um sorriso no chão, dando um banho de beleza nos meus olhos. Aí começou o verão, mil cores pintando o painel, Copacabana. Ela parou numa loja e diz que escutou uma canção que eu fiz pra ela, que a minha mensagem de amor é tudo que eu tenho pra dar. Chorei de amor, eu sei. Um chope pra distrair, um chope pra distrair, um chope pra distrair, um chope pra distrair, um chope pra distrair.